discurso de Deus para o seu povo, ele diz: fé e força, quer morrer, se vingue pra viver, perdoa. São tantos rostos e nomes, eles não cabem no som, vivem na memória, no coração. Dona Ana, tio Benê, tio Pac, famoso não vai, a gente sofre. Puxa, meu Deus, até a Suzy morreu. E o povo passa um encate, não acomoda. Amor de verdade, persevere, a vida segue. Evite a lista pro caixão, não troque voto por feijão. Cada partida é uma quadrilha, sem dó mata e humilha. Feito bala perdida, independente de onde vem, estraga. Quem quer brilhar, ser estrela, ter fama, acha espaço de sobra no céu da boca da onça. O outro vê dinheiro, treme, vê desgraça aí. Escuta aqui, cê veio pra somar ou pra destruir? Mas se eu tivesse estudado, melhor informado, não faltaria assunto pra te alertar melhor. Ser humano certo, talvez o médico, em dia de consulta, sem fila, que alegria em plena segunda. Eu diria pra você, por favor, amigo, entre, sente-se, abra a boca, feche, respire, repita pra mim: 33. 33. Mais uma vez? 33. Outra vez, por favor. 33. Seus reflexos estão meio lentos, vou passar remédio. Leia a Bíblia, 2 capítulos ao dia. Oração também é ótimo, uma boa. O cão vaza quando o Senhor abre a boca, e tem jejum pra confirmar a cura. 3 horas tá bom, mas 24 não tem cão que atura. Aqui é louco. Aqui é louco. Aqui é louco. Até umas horas. Aqui é louco. Ele tá pensando que meu consultório é de verdade. Aqui é louco. Não vai pra igreja não, pra ver. Aqui é louco. Até umas horas. Hoje eu fui jogar, até marquei um gol. Os loucos estavam lá e disse: rima, yo. Eu disse que não dá, maluco duvidou. Cê tem coragem, tem a mão pra cima, hey. E depois diga, oh, cada louco tem o time do coração, hey. Eu torci sim, mas eu quero ver quando eu tiver na mão o time do coração. Vai torcer por mim, mas existe um que é firmeza, é o Tantá. É que você no tempo bom ou no temporal, se chutar é gol, o time do campeão, e não existe igual. Pra guerrear contra o inimigo, a palavra de Deus é a bomba, é o míssil. Um soldado parado é fácil ser atingido, então marche. Faraó é covarde, quem é dos nossos não foge. Na fortaleza do forte, com a força de um tanque, eu sou super-homem, mas vou pro alto e avante. Tem mano que se inspira em Jocro Van Damme, duro que mata, filme de bang bang. Cada um que se pá, cada escolha é uma escolha. Eu vou me espelhar na humildade pessoa. Pode até me pisar, varrer com a vassoura. Ficção, não, aqui já é velho. Novo homem, lutar contra um velho. Se eu olhar para trás, vira uma estátua de sal. É um suave veneno numa taça de cristal. Judas bebeu, sentiu o gosto do fel. A queda do homem, a morte de Abel. Conforme for amor, o meu alvo é o céu, o céu, o céu, o céu. Aqui é louco. Aqui é louco. Aqui é louco. Eu vou morar com Deus. Até umas horas. Aqui é louco. Aqui é louco. Aqui é louco. Até umas horas.